para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Olá, bom dia, boa tarde, caros ouvintes da nossa rádio, da nossa antena web. Esta semana, com uma especialidade, é verdade. Esta semana não nos vamos permitir, assim, a grandes alaridos em termos de piadas e assim. Podíamos até, não é? Mas vamos fazer uma homenagem a um grande senhor que fez ontem um ano que faleceu. Um grande senhor da música. E por isso não podia faltar cá. É o rei, o nosso grande rei, rei da pop. É verdade, o nosso rei da pop faz um ano de morto, ou fez um ano de morto, como já disse ontem. E hoje é a vez da Antena Web fazer uma homenagem a este grande senhor, a este grande rei. E portanto, todas as músicas que vamos passar vão ser todas deste grande senhor, hoje. As notícias, pronto. Já sabes, especularam sobre tudo e mais alguma coisa. E hoje em dia. Já há pouco se fala nele, mas toda a gente se lembra dele porque ele não deixa nem nunca deixará de ser o grande e poderoso Michael Jackson. Senhor Michael Jackson, desde já um abraço de cá de baixo da antena web, meu, e espero que esteja a descansar bem lá em cima. Nós por cá continuamos a gostar bastante das suas músicas e como não podia deixar de ser, vamos passá-las, não é? Vamos passar um leque de músicas em princípio extraordinárias. Da nossa parte para homenageá-lo. E você, caro ouvinte, deixe-se estar aqui na antena web, na companhia da sua grande rádio. E já agora, como não podemos deixar de atualizar as informações, soubemos e vimos, não é, todos, que Portugal conseguiu qualificar-se para os oitavos de final do Mundial, em conjunto com o Brasil e com outras seleções. Portanto, os parabéns, os nossos parabéns à seleção e a todos aqueles que são apoiantes do futebol. Não nos podemos nunca esquecer das coisas mais importantes que temos na vida, porque o futebol não deixa de ser um desporto, não é? Mas tem que ser levado como um hobby, pelo menos para nós, adeptos. Não podemos esquecermos que temos que olhar também pela nossa vida e, claro, olhar também para aquilo que os nossos governantes estão a fazer connosco e dos nossos empregos, essas coisas todas. Portanto, vamos continuar a apoiar com entusiasmo, mas vamos, certamente, pôr o futebol no grau em que ele está, ou seja, o grau de qualidade, tudo bem, e de fanatismo, de adeptismo, mas nunca superior a nós próprios. Para quem gosta de música, neste caso, vamos relembrar mais uma vez, para quem está agora a ouvir a Antena Web pela primeira vez, hoje, não é? Porque os nossos ouvintes já se sabe que ouvem a Antena Web todos os dias, não é? Mas hoje, pela primeira vez, para quem ligou esta rádio, vamos fazer um especial Michael Jackson e vamos começar, sem mais demoras, por uma música muito bonita. Uma música gira, que é o Beat It. E a seguir vamos ter o Bad. É verdade, Beat It e Bad. São duas músicas excelentes, Michael Jackson. E depois vamos ter. Dirty Diana, já apresento três de cada vez, que é para fazer uma sequência mais seguida, para permitir com que você consiga ouvir tudo aquilo que o Michael Jackson fez ao longo do seu percurso em termos de estrela. Começou muito novo, toda a gente sabe que começou muito novo, e pronto, desde logo se notou que foi uma revelação. Portanto, vamos começar com estas músicas: Beat It, Bad e Dirty Diana. A tocar para você aqui na antena web. Sintonize-se! Thank you.

She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan. After the curtain comes down, she waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, Dirty Diana. Bem, e continuando aqui a nossa galopada pelas músicas de Michael Jackson, do Rei da Pop, ou como não podíamos deixar de lhe fazer uma homenagem hoje, pois fez ontem um ano da sua morte, e como nós ontem não tivemos programa, isto é um programa musical, o nosso rei tem que estar presente. Portanto, vamos continuar. Vamos continuar com Another Part of Me. E depois, uma música estrondosa. Acho que das mais estrondosas que há. Smooth Criminal. E para rematar, Leave Me Alone. Tudo de Michael Jackson. Portanto, caro ouvinte, sintonize-se e delicie-se com estas músicas. Estas músicas do grande rei da pop. I'm missing. continue. Vamos continuar, é verdade, vamos continuar este sábado de homenagem ao grande rei e aqui na companhia da Antena Web, a sua rádio de eleição e o seu programa de eleição musical, batido musical, porque ninguém por aí faz um programa como este, nosso programa, portanto, vamos continuar com Black or White, de Michael Jackson, E depois, Remember the Time. E mais uma música, um ex-libris, mais um ex-libris de música. É In the Closet. Esta música, nesta música entra a Naomi Campbell no videoclipe. Acho que vocês deviam ver o videoclipe, quem tiver oportunidade for ao YouTube, ou então por aí que consiga ver, porque este videoclipe é muito bom. Aliás, todos os videoclipes deste rei são muito bons. Portanto, vamos continuar. Vamos continuar com a homenagem ao grande rei, o grande rei da pop, Michael Jackson. Black or white. All right. Don't man in a sleeping. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Remember again? Yeah. Estamos de novo nos estúdios da Antena Web, de novo nos estúdios do Batido Musical. A última música que ouvimos foi In the Closet, de Michael Jackson. Hoje, um especial Michael Jackson, como não podia deixar de ser. Pois fez ontem, como já foi dito e continuará a ser dito ao longo desta emissão, fez ontem 1 ano após a sua morte. Portanto, vamos continuar. Vamos ouvir agora Who Is It? Mais à frente, um pouquinho, vamos ouvir uma música monumental, uma música estrondosa de Michael Jackson. Heal the World. Eu acho que é das músicas mais lindas que foram produzidas. A pensar em crianças, a pensar no mundo, mas acho que é das músicas mais, não sei, mas mais tocantes e ao mesmo tempo mais lindas que se podem ouvir por aí. E depois vamos ouvir Will You Be There? Michael Jackson. O nosso rei nunca deixará de estar presente entre nós. É verdade. Nunca deixará de estar presente aqui no batido musical. Em todo o tipo de programas de rádio. Temos aqui digamos que um som novo. Este som foi monumental porque assim que se fala do Michael Jackson aparece algo a dar-lhe importância. Portanto, este som é como se nós estivéssemos a exaltar ainda mais Michael Jackson, porque nunca deixará de ser o grande rei da pop. Sintonize-se, caro ouvinte. Apesar do programa ser de homenagem, nós temos que continuar bem dispostos. Portanto, continua-se a deliciar connosco. Don't you judge ever my composure.

but you're always in my heart. E continuamos, caros ouvintes, continuamos nesta homenagem ao rei, ao grande rei da pop. E continuamos com mais música dele, música excelente, música de um digno e verdadeiro rei. Agora vamos ouvir You Are Not Alone. You are not alone. Na, na, na, na, na. Quem me dera ser como o rei da pop. Em algumas partes, claro. Depois vamos ouvir uma música monumental, uma música que é chamada Heart Song. Apela para todos os problemas existentes neste mundo que nós tornámos um mundo cruel. Infelizmente fomos nós que tornámos. Nós estamos a destruir o planeta, estamos a destruir tudo aquilo que foi criado connosco e que nos criou e que nos deu abrigo. Estamos a destruir a nossa casa, o nosso lar. Ele aqui deixou bem claro que nós temos que fazer um mundo melhor. E era a altura de nós começarmos a pensar sobre isso. Era a altura de nós começarmos a abrir os olhos, a abrir as mentes, os nossos horizontes. E começarmos a tentar, pelo menos, remediar aquilo que já foi feito e não fazer mais porcaria. Desculpem lá falar assim, porque as coisas têm que ser ditas pelas suas palavras. Não podem ser agora omitidas por nada. Nós temos que ver que nós temos andado a estragar o nosso planeta. Estão espécies, milhares de espécies de animais a pagarem por causa dos nossos erros, tanto direta como indiretamente. Estão milhares de crianças a pagarem pelos nossos erros, direta e indiretamente. E acho que chegou a altura de nós pararmos de uma vez, pararmos com estas histórias de tecnologias, com estas histórias de pesquisas, com estas histórias... Acho que é melhor não mexermos mais naquela casa que nos deu abrigo. Porque, sinceramente, a Terra é linda. A Terra, os animais, a fauna, a flora, os mares, tudo é lindo e nós não temos o direito de acabar com eles. Aliás, nós somos os únicos que não temos direito a nada porque fomos os últimos seres vivos, praticamente, a evoluirmos. Portanto, não temos que estragar a casa dos outros. Temos apenas que compartilhar a casa. E assim como não gostamos que nos estraguem as nossas coisas, não vamos estragar os reinos animais, não vamos estragar os reinos de flora, não vamos estragar os mares. Porque isso são casas de outros seres vivos e são essenciais à nossa sobrevivência. Portanto, chega de uma vez de estragar o mundo, chega. Espero que todos estejam a ouvir isto e espero que isto não seja como já aconteceu várias vezes, como cimeiras. Ou como outras coisas que têm acontecido que não se lhes dá importância nenhuma. Espero que as entidades competentes consigam receber esta mensagem e que parem de uma vez de evoluir, de poluir, de explorar. Parem de uma vez. Chega. Chega de tanta porcaria, tanta parvalhice feita pelo homem. Chega. Nós não queremos mais isto. Nós só queremos conviver com os nossos irmãos, porque os animais são nossos irmãos. Não são nossos criados, nem nasceram para nos servir. Os animais são nossos irmãos e muitos deles até nossos pais. Portanto, ouçam e pensem bem nisto. Mas pensem com pensamento, não pensem simplesmente à despacho. Porque isto é a nossa vida. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? Said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold?

Muito bem, caros ouvintes, muito bem. É verdade, chegámos ao final deste programa. Chegámos ao final deste programa. Hoje foi, digamos que foi um dos programas em que eu menos participei em termos vocais, em termos de voz. Mas é um programa especial, todos nós sabemos, logo desde o início dissemos. É um programa de homenagem ao rei. E acho que quando se faz uma homenagem, principalmente a um rei, mas a qualquer pessoa que... Pronto, que já não esteja cá entre nós, ou mesmo que esteja, acho que se deve dar mais voz a quem está a ser homenageado que propriamente a um chato, um apresentador que está aí a dizer, a relatar. Portanto, hoje o tempo da antena foi completamente, ou sim, quase completamente, de Michael Jackson. O rei que já não está aí entre nós, está a fazer um ano, ou que já fez um ano, que já partiu, e portanto é dele que nós estamos a homenagear e é ele que nós temos que ouvir. Como não temos outra forma de ouvir, ouvimos através das músicas. E pronto, é por isso que hoje falei menos, mas falei com a mesma intensidade. Preparámos este programa cheio de gosto para você e para homenagear o grande rei, a grande essência da música pop. Prometo voltar para a semana, prometo voltar com um programa mais animado, com mais intervenções minhas, porque em princípio já não irá haver outra homenagem, e com mais piada, porque também temos que pensar em coisas sérias, e este programa foi virado para esse tipo de coisas sérias, e nada mais sério do que uma homenagem a um rei, ao King, ao Great King do pop. Para concluir, e aproveito e mando já abraços e beijinhos a todos os espectadores, espectadoras, crianças, adultos e a todos os ouvintes da antena web em geral e do batido musical neste caso. E digo que se deliciem com as próximas três músicas de Michael Jackson. Uma delas acho que é o pilar de toda a sua carreira. Uma delas é o álbum mais vendido de toda a história musical, acho que não vai haver outro igual, e você é de certeza absoluta que vai conhecer, é impossível que não conheça. Se não conhecer alguma música, aproveite e conheça, porque é um trabalho feito por excelência deste rei. Convido para o resto da semana acompanhar todo o nosso percurso, todos os nossos programas, todas as nossas emissões, e hoje, de 2 a 8 dias, o Alex está cá de novo no batido musical, para um programa, na mesma, especial, mas neste caso, como o próprio nome indica, com batido de música. Fique com as próximas músicas de Michael Jackson, são elas They Don't Care About Us, You Rock My World e a grande e monumental Thriller. Até para a semana, caros ouvintes. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. E não se esqueçam, sintonizem-se! gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the... Oh, she just too fine. She knows she fine, too. She is banging. Oh, she's off the hook. She looks good. Oh. You're right. I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, Neverland, you can't. I can get her. All right, come on in. Come on! Watch. Yeah. mais música na Antena Web. I'm gonna do it tonight.